no, no, no. No, no, no. No, no, no, no. Say yeah. Say yeah. Say yeah. Say yeah. Da do do do da do do da do do da do. Hey, ciao.